A Sura de Kof. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Kof, wal Qur'anil Majid. Kof. Pelo glorioso Alcorão, tu és, Muhammad, o mensageiro de Alá. Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. Então, os renegadores da fé dizem, isto é coisa admirável. Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante. Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles. E junto de nós há um livro custódio de tudo. Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega. Então eles em inextricável situação. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Então não olharam eles para o céu acima deles, como o edificamos e o aformoseamos, e como não há fresta alguma nele? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. E a terra estendemos-la e nela implantamos assentes montanhas e nela fazemos germinar toda a espécie de esplêndidos casais de plantas. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Como prova evidente e lembrança para todo servo contrito. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. E fazemos descer do céu água bendita, e com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar. E as tamareiras altas de espatas com frutas ordenadas. Como sustento para os servos, e com ela vivificamos uma plaga morta. Assim será a saída dos sepulcros. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e os companheiros de Arras e o povo de Tamud. E de Ad e Faraó e os irmãos de Lot. E os habitantes de Al-Laikah e o povo de Tuba, todos desmentiram aos mensageiros. Então cumpriu-se minha cominação. Então, extenuamos-nos com a criação primeira? Não. Mas eles estão em confusão diante de uma nova criação. E com efeito criamos o ser humano e sabemos o que a alma lhe sussurra. E nós estamos mais próximos dele que a veia jugular. Quando os dois anjos recolhedores sentados à sua direita e à sua esquerda, recolhem tudo o que ele diz e faz. Ele não profere dito algum sem que haja junto dele um observante presente. E a embriaguez da morte chegará com a verdade. Dir-se-á ao moribundo: isso é o de que te arredavas. E se soprará na trombeta: esse será o dia da cominação. Cada alma chegará, estando com ela um condutor e uma testemunha. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Dir-se-lhe-á: com efeito estavas em desatenção a isto e removemos-te a venda, então hoje tua vista é aguda. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Seu acompanhante dirá: eis o que tenho presente junto de mim. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Dir-se-á a ambos os anjos: lançai na jena todo ingrato obstinado. مناع للخير معتد مريب. Constante impedidor do bem, agressor, duvidador. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Que fez junto de Alá outro Deus, então lançai-o no veemente castigo. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Seu acompanhante dirá: Senhor meu, não fiz cometer transgressão, mas ele estava em profundo descaminho. Alá dirá: não disputeis junto de mim, e com efeito antecipei-vos a cominação. O dito não se altera junto de mim, e não sou injusto com os servos. Um dia diremos a Jena: já estás repleta? E ela dirá: há mais ainda? E far-se-á o paraíso aproximar-se dos piedosos não longe dali. Dir-se-lhes-á: eis o que vos foi prometido a todo devoto custódio. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Que receou ao misericordioso, ainda que invisível, e chegou com o coração contrito à derradeira vida. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Entrai nele em paz, esse é o dia da eternidade. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Nele terão o que quiserem, e junto de nós haverá ainda mais. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. E que de gerações aniquilamos antes deles, mais temíveis que eles, e vaguearam a terra. Houve para eles fugida? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Por certo, há nisso lembrança para quem tem coração ou dá ouvidos à exortação enquanto testemunha. E com efeito, criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias, e nos não tocou exaustão. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Pacienta, pois, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes do ocaso. E durante parte da noite, glorifica-o, e após a prosternação. E ouve, um dia, quando o pregador chamar de um lugar próximo. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Um dia, quando ouvirem o grito com a verdade, esse será o dia da saída dos sepulcros. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. Por certo, nós damos a vida e damos a morte, e a nós será o destino. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Um dia, quando a terra se fender, delas sairão com destreza. Essa é uma reunião fácil para nós. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nós somos bem sabedor do que dizem, e tu, sobre eles, não és tirano. Então lembro ao Corão a quem teme minha cominação.